Boa noite, que a paz de Jesus esteja com todos. É uma alegria estarmos nesta noite reunidos para, através de reflexões, através das informações que vamos apresentar aqui, pensarmos sobre o que nós estamos fazendo no mundo, pensarmos naquilo que nós podemos obter de resultado mais positivo dessa experiência terrena que nós atualmente estamos vivendo. E também, para os desencarnados, podemos dizer que as nossas reflexões também trazem uma contribuição. Porque, afinal de contas, a vida do homem, seja encarnado ou desencarnado, ela, embora tenha diferenças em relação ao mundo que eles estão se relacionando, estão lidando, de uma certa forma, elas são muito parecidas. Tanto é que nós ficamos surpresos quando ouvimos os relatos do mundo espiritual de como os espíritos lá vivem. E aí muitas pessoas até têm dificuldade de aceitar a realidade espiritual mais próxima da Terra, porque pensam assim: mas a gente morre e continua vivendo como vivíamos aqui, e é assim mesmo. E isso está dentro de uma ordem natural. Imaginem se de nós fosse tirado completamente a nossa possibilidade de viver nesse mundo como nós conhecemos, o mundo das formas, o mundo dos objetos, o mundo do trabalho. Conseguiríamos ter uma vida puramente de ideias, puramente de pensamento? Conseguiríamos ter uma vida unicamente abstrata? Conseguimos ficar pensando permanentemente? Nós sentimos a necessidade, muitas vezes, dessas experiências que nós temos. Aqueles que já passaram, por exemplo, um longo período imobilizados sabem disso. Eles não veem a hora de poder se movimentar, agir, lidar, manusear, carregar, pegar objetos. Isso porque a nossa condição mental nos exige ainda essa forma de interação com o mundo dos objetos, da forma, o mundo material. Então a nossa vida, ela não é muito diferente quando nós desencarnamos. Por isso que as nossas reflexões também servem aos desencarnados. E eles têm uma forma de lidar com a vida que, dependendo da sua condição, do seu aprendizado, será diferente da nossa ou não. Porque milhares de pessoas desencarnam diariamente e nem se apercebem de que partiram do mundo material. E aí acabam vivendo como se estivessem vivendo ainda uma experiência material. E muitos vivem até mesmo entre os encarnados. Isso então mostra o quanto a nossa mente está condicionada a essa realidade como nós experimentamos. Então isso que nós estamos vivendo aqui deve ter algum significado muito importante para a evolução. Como espíritas, temos aprendido que sim, a experiência material é fundamental para a evolução do espírito. Mas quando a gente pensa em experiência material, a gente geralmente é levado a pensar nos grandes feitos que o homem pode realizar, nas grandes tarefas, naquelas situações mais importantes. E nós acabamos esquecendo que é a nossa rotina, são os nossos deveres, os nossos afazeres, que compreende o maior tempo de nossa vida. E daí então nós vamos trazer essas reflexões hoje. Nós vamos ver que a maior parte do tempo de nossas vidas transcorre em situações comuns, diárias, muito corriqueiras. Nós trabalhamos, nós fazemos compras, produzimos objetos, produzimos alimentos, nós limpamos a casa, o escritório, o centro, nós consertamos veículos. A nossa vida se passa de uma forma que nós muitas vezes ficamos pensando: qual o sentido disso? Essa rotina de dia após dia estarmos realizando inúmeras tarefas. E aí quando nós passamos a avaliar uma vida, uma experiência terrena inteira, o que, que nós vamos perceber? Que a maior parte do tempo de nossas vidas compreende de situações cotidianas sem eventos de maiores expressões. E a oportunidade de nós podermos fazer algo grandioso, ela pode não vir. Pode se passar uma vida inteira e nós não termos realizado nada de significativo, nada de importante, que chame a atenção das outras pessoas. Não poderemos ter nenhum ato de heroísmo, não teremos nenhuma grande ideia que vai impactar na coletividade, não vamos inventar nada. E aí, qual o sentido de uma existência como essa? Nós sabemos que a nossa vida, ela é algo que é o produto de uma inteligência superior, Deus. Ele criou as condições para que existíssemos. Então deve ter um sentido essa experiência diária corriqueira, essa rotina que nós temos. Deve ser algo muito mais importante para nós. O que somos e o que fazemos nesse tempo deve ter um significado maior para a nossa evolução espiritual do que aquele que normalmente atribuímos. Então nós estamos evoluindo quando estamos numa tarefa aparentemente sem importância? Sim. Nós estamos evoluindo quando nós estamos, por exemplo, limpando a casa? Sim. Nós estamos evoluindo quando nós estamos lá no nosso trabalho, arquivando documentos, ou encaminhando uma petição, ou realizando uma tarefa simples? Sim. De alguma forma, essas experiências, elas têm o seu valor para a evolução do espírito encarnado. E para o desencarnado também. Há um valor àquelas tarefas em que ele está envolvido quando tem um objetivo digno. Então, tudo que nós fizermos no dia a dia tem um impacto nessa evolução. E demora até a gente perceber isso, porque muitas vezes nós estamos numa expectativa de grandes situações, de situações muito importantes. Então a nossa vida, como ela está transcorrendo, muitas vezes com rotina, deveres, obrigações, não tem nada de errado nisso. Faz parte das condições ideais para a evolução. O que é muito importante é a forma como nós desenvolvemos essas tarefas, como nós sentimos a experiência diária, como nós vivemos a cada dia. Não nos surpreende saber que muitas vezes espíritos que aqui na vida terrena ocuparam posições muito simples de vida, pessoas que nem tinham grandes destaques, quando elas desencarnam, elas se revelam espíritos de uma grandeza que nós não sabíamos. E de onde veio isso? De vidas passadas, certamente, mas nesta vida presente, aquela experiência mais humilde, como nós costumamos dizer, quando nós queremos dizer que algo é sem grande importância, geralmente nós dizemos que é humilde, não é assim? Na verdade, aí está a grandiosidade. É aí que está algo mais profundo do espírito vivenciar. Sem nenhum demérito para as pessoas que desenvolvem projetos importantes, sem nenhum demérito para as pessoas que ocupam posições de destaque na sociedade, mas a experiência comum é algo extremamente importante para a evolução do espírito. E são dessas reflexões que talvez nós consigamos entender que essas experiências diárias, as nossas atitudes diárias, têm um valor para a nossa importância que nós não imaginamos. E muitos que desencarnam e percebem que a sua vida não foi produtiva, acabam em algum tempo identificando. Era a rotina, era o dever, era aquelas atitudes comuns que teriam feito toda a diferença. Nós podemos imaginar que do momento que nós iniciamos a nossa jornada terrena, nós começamos uma etapa que tem um tempo para acabar. Podemos imaginar que simbolicamente, quando nós encarnamos ou reencarnamos, uma ampulheta foi virada. Esse instrumento que na antiguidade se usava para contar o tempo em curtos intervalos, ele é composto então de um recipiente que contém areia e os grãos vão lentamente passando para o recipiente inferior. E nós podemos pensar que simbolicamente há um prazo para a nossa vida representado por um instrumento que poderia ser como esse. E nesse simbolismo, quais seriam esses grãos? Ou quais seriam esses grãos? O que, que está determinando a nossa passagem? São horas, são minutos, são dias, mas também são cada um desses grãos que estão aqui representando todas as nossas experiências, nós podemos dizer que podem ser os nossos pensamentos diários, as nossas palavras e as nossas ações. Cada uma dessas nossas atitudes, como estamos chamando, cada pensamento, cada palavra e cada ação, representa essa passagem do nosso tempo. Haverá um momento que vai se esgotar esse nosso tempo. Nós podemos até mesmo antecipar a nossa partida dessa vida através de desequilíbrios, de atos inúmeros que nós encurtamos a nossa permanência na Terra, mas estender além dos limites que a sabedoria divina determinou para cada pessoa, nós não podemos estender. há um limite que nós não podemos mais avançar e nós teremos que retornar. E a nossa vida terá passado. E o que, que marcou ela? Cada uma das palavras, dos pensamentos e das ações que praticamos. E são elas que vão estar determinando a nossa condição na vida futura. E podemos dizer muito mais. A nossa vida presente está sendo determinada por cada uma dessas nossas atitudes frente à vida. A natureza dos pensamentos que nós emitimos. Quantos pensamentos nós produzimos por dia? Algumas estatísticas dizem até que nós podemos produzir mais de 30 mil pensamentos por dia. Pensamentos que nós nem tomamos muitas vezes consciência sobre eles, porque a cada segundo nós estamos pensando. Isso é algo que nos caracteriza como espíritos. A capacidade de mentalmente estarmos produzindo algo continuamente ou repetindo criações dos outros, como nós vamos ver. Palavras, dependendo do nosso gênero, nós podemos falar muitas ou não. Dizem que as mulheres falam muito mais do que os homens. Mas isso eu acho que é um pouco do machismo que leva a pensar, porque os homens também falam bastante. Mas nós poderemos, ao longo de um dia, pronunciar também milhares de palavras. E elas estão determinando as nossas condições espirituais. E as ações também. Para refletirmos sobre cada uma dessas atitudes que nós podemos ter frente à vida, nós vamos buscar então algumas reflexões de três autores espirituais muito importantes. Quando eu era criança, eu ouvia com frequência essa frase: ninguém voltou para contar, quando se referiam à realidade do homem sobreviver após a morte. É uma pena que nessa época essas pessoas não conheciam as informações tão valiosas que nós temos no Espiritismo, que nos foram trazidas por inúmeros autores, em especial um, o Espírito André Luiz. Nós, espíritas, somos grandes devedores desse Espírito que nos descortinou o mundo espiritual através da mediunidade de Chico Xavier. Ele nos trouxe informes importantes sobre a nossa realidade material e espiritual e como essa vida, na verdade, é uma única. Normalmente, por uma questão didática, nós separamos a vida humana em vida material e vida espiritual. Mas, na verdade, é uma. Por quê? Mesmo encarnados, nós temos uma vida espiritual. E os espíritos desencarnados se relacionam com os que estão encarnados. E um influencia o outro. Então, a nossa vida, na verdade, embora nós possamos estar temporariamente aqui no mundo da forma, no mundo da matéria, a nossa vida, ela é também espiritual. Assim como o desencarnado, muitas vezes, ainda está submetido a leis da matéria. E ele acaba tendo uma realidade espiritual, uma realidade material, melhor dizendo. Mas nós, então, temos um grande débito com André Luiz, porque ele nos trouxe informações muito importantes, em especial sobre o pensamento. André Luiz, nas suas obras, nos traz grandes reflexões sobre o poder que o nosso pensamento tem de determinar situações em nossas vidas. Na sua obra Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 12, eu fui buscar duas ideias importantes para refletirmos o quanto os nossos pensamentos são importantes. Lá nesse capítulo, então, André Luiz nos diz assim, olha: emitindo a onda das ideias que lhes são próprias, ao redor dos temas que lhes sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que se lhe sintonizem com as criações mentais. Ele quer nos dizer isso, que nós estamos a cada dia, pelos pensamentos que nós produzimos, emitindo esses pensamentos, e eles vão ao encontro de outros que pensam como nós, que têm as mesmas ideias, que idealizam as mesmas situações, e esses outros mandam para nós também os seus pensamentos. Nós podemos pensar que todos nós estamos envolvidos numa rede intensa de pensamentos nos conectando. Normalmente nós podemos perceber isso com as pessoas da convivência mais íntima. No lar é muito comum nós termos aquela situação quando nós nos identificamos muito com alguém, a pessoa nos dizer: eu estava pensando isso agora, você tirou as palavras da minha boca. Essa é uma experiência que nós podemos constatar. Isso porque os materialistas vão dizer que, como as duas pessoas estão vivendo na mesma realidade cultural, elas têm as mesmas ideias. Mas nós sabemos que, na verdade, esses pensamentos estão sendo parte daquela atmosfera espiritual dentro do lar. Por isso que aquilo que nós cultivamos mentalmente em nossos lares tem uma importância decisiva. Os pais estão alimentando mentalmente os seus filhos. Isso é de uma importância que muitas vezes passa ignorada pelas pessoas. Os pais pensam que basta eles darem bons exemplos visíveis para os seus filhos, mas não basta apenas isso. É necessário também que o pai, a mãe ou aqueles que são responsáveis pela condução das crianças, dos jovens, tenham uma atitude ética, correta, digna, moralmente, espiritualmente correta, para que possa influenciar também os filhos. Há pais que muitas vezes, quando os filhos dormem, se permitem então assistir aquela programação da TV, da TV a cabo, da TV para o streaming, que nos traz um conteúdo muitas vezes que é absolutamente desnecessário para o nosso aprendizado. E vão dizer: eu já sou adulto, eu posso absorver isso. Isso é muito relativo. Nós vamos vendo que, à medida que nós vamos alimentando a nossa mente com imagens, com ideias, com sentimentos, com sensações perturbadoras ou inferiores, nós tendemos a receber um estímulo contra nós também. Um estímulo que nos é endereçado, e aquilo acaba muitas vezes nos alimentando padrões de comportamento que nós ainda não vencemos, que estão escondidos graças ao esquecimento que nós temos do passado, mas que eles ainda vivem intensamente dentro do nosso subconsciente, que é a nossa memória das vidas passadas, das nossas experiências no mundo espiritual. Se nós nos alimentarmos de um conteúdo de natureza inferior, mesmo que nós dizemos assim: ah, eu sei que isso aí não é o certo, estou vendo só por distração, só por entretenimento, nós estamos de alguma forma nos alimentando desse conteúdo. E de alguma forma ele nos influencia. Por isso que quem quer romper com a imperfeição, precisa romper com aquilo que exalta a imperfeição. Não tem como a gente dar um passo adiante na evolução se ainda nos comprazemos com aquilo que é de conteúdo negativo. Vamos pegar algo bem simples. Por exemplo, algo que muitas pessoas acham engraçado: assistir às chamadas videocassetadas, não é? Programas que mostram as pessoas se machucando sucessivamente. Onde há graça nisso? Onde há, para nós, crescimento, imaginar alguém se machucando? Aí muitos vão dizer: ah, mas ele teve um comportamento totalmente imprudente, totalmente imaturo, mereceu. Mas é assim que a gente pensaria do nosso filho? A gente sentiria satisfação saber que o nosso filho se machucou numa atitude impensada, inconsequente? Não, né? Então veja, quando nós vamos nos alimentando de algo de natureza inferior, aquilo tende a ficar mais sedimentado em nós. É difícil romper com isso. Há uma tendência natural, até para que nós não sintamos tudo muito pesado na vida, que a gente tende a rir de coisas que são dolorosas, que são catastróficas. Tem pessoas que até em momentos de muita tensão, muito nervosismo, começam a rir. Mas isso é um mecanismo de cada indivíduo. Se nós já percebemos que algo é de natureza inferior, nós devemos ir abandonando aquilo. E nós vamos rompendo com aquilo. Nós poderíamos fazer toda uma relação extensa de inúmeros conteúdos que nos são oferecidos diariamente, que nos alimenta mentalmente as nossas tendências inferiores. Mas principalmente aquilo que nós ficamos pensando é o que nós estamos nos conectando mente a mente. Isso é algo extremamente importante, porque hoje nós vivemos no mundo uma série de ideias que circulam rapidamente pelos meios de comunicação, e nós absorvemos ideias e emitimos ideias. Por exemplo, nós queremos um país melhor, não é assim? Nós queremos um país de condições melhores para todos. Mas geralmente, quando nos vem as notícias sobre os que comandam o país, nós temos sentimentos destrutivos em relação a eles. Sentimentos de querer que eles sejam punidos severamente, querendo que eles sejam castigados. E muitos exaltam isso, pedindo, por exemplo, pena de morte para vários crimes. Que natureza de pensamentos nós estamos produzindo? Os mais infelizes possível. Porque vamos pensar, Deus. Deus quer a destruição das pessoas para que as coisas melhorem? Deus quer que alguém que errou seja castigado cruelmente para que aquela pessoa possa ser punida pelo mal que ela fez? Ou Deus quer que esse ser, ele evolua e faça o bem? Nós temos que procurar os pensamentos que produzimos, nos sintonizar com esse padrão. O que pensaria Deus dos seus filhos infelizes? Quem é pai e mãe, ou quem já aprendeu a amar muito alguém, ou um ser qualquer, sabe que nós queremos sempre o melhor para aquele que nós amamos. Então, se nós percebemos que o nosso pensamento é contrário ao amor, ainda que seja esse amor idealizado, que nós ainda não estamos conseguindo entender direito, mas nós podemos pegar como padrão para aquelas pessoas que nós amamos. Nós queremos para eles o quê quando eles erram? Castigo, punição ou regeneração? E assim é que temos que pensar daqueles que também são nossos irmãos, aqueles que erram gravemente frente à sociedade. Mas toda vez que nós emitimos um pensamento de muita raiva, de muito rancor dessas pessoas, de desejo de vingança, nós estamos nos conectando àquelas mesmas mentes que inspiram o terrorismo, que inspiram o crime organizado. As mesmas mentes que inspiram a corrupção nos altos níveis de governo. Toda vez que nós pensamos em destruição para aquele que erra, nós estamos em sintonia com essas mentes, encarnados e desencarnados. Isso cria um estímulo negativo sobre a nossa experiência. Observe, quando nós estamos tomados de raiva, de fúria ou de ressentimento contra alguém, uma indignação exacerbada contra pessoas, observe como nós somos mais difíceis no trato com as pessoas, até dóceis da nossa vida. Observe como elas até acham estranho quando nós temos atitudes muito agressivas, porque nós estamos sendo alimentados por essa onda tenebrosa que não porá em ameaça o nosso planeta de forma nenhuma, mas que poderá deter a marcha da nossa evolução, sim. Que vai impedir esse bem maior que nós esperamos que aconteça, acontecer. Então nós precisamos estar muito atentos, porque nós alimentamos outras mentes e essas outras mentes nos alimentam com os pensamentos. E André Luiz, ele nos fala algo também importantíssimo sobre o pensamento, o quanto ele tem o poder de induzir, o quanto ele tem o poder de conduzir pessoas, ações e situações na vida. Ele nos diz assim, olha, uma conversação, essa ou aquela leitura, a contemplação de um quadro, a ideia voltada para certo assunto, um espetáculo artístico, uma visita efetuada ou recebida, um conselho ou uma opinião, representam agentes de indução, que variam segundo a natureza que lhes é característica, com resultados tanto mais amplos quanto maior se nos faça a fixação mental ao redor deles. Por isso que tudo que nós vamos buscando no dia a dia, nós temos que pensar muito bem. Por quê? Se o nosso pensamento se fixa naquela informação, naquela ideia que nós captamos, de todas essas experiências e muitas outras, como nós veremos, nós estaremos sendo induzidos por aquilo. Então, há ideias que nós absorvemos e elas ficam lá guardadas dentro de nós. E esses pensamentos, por nós, fica sendo cultivado, fica sendo lembrado. E nós conseguimos falar, geralmente, sobre aquilo que nós nos alimentamos. Então, nós podemos perceber que muito do que nós estamos fazendo é o resultado de tudo que nós fizemos nas outras vidas e nessa mesma. Os hábitos que nós cultivamos é que caracterizam quem nós somos hoje. e eles são resultados da nossa fixação mental. Pensemos que alguém se fixe num comportamento sexual e alimente essa ideia mentalmente, criando imagens, criando situações, imaginando-se vivenciando essas situações. A vida dela passa a ser conduzida por aquilo, passa a ser determinada por aquele comportamento. E onde nós podemos parar com isso? Pode ser muito variado, pode não dar em nada, mas nós podemos ser direcionados aos caminhos do desequilíbrio no comportamento. E atraímos para a nossa vida pessoas que têm essas mesmas predileções, pessoas que têm essas mesmas preferências. Observem, as pessoas que nós convivemos, elas têm, de uma certa forma, similitudes nas preferências que nós temos. Às vezes nós somos, pelo trabalho, pelas circunstâncias, obrigados a conviver com pessoas de uma natureza muito diferente da nossa. Mas dentro desse meio, nós elegemos um grupo mais próximo de nós, que são as pessoas que têm os mesmos hábitos, as mesmas preferências. E nós estamos, de alguma forma, alimentando nessas pessoas essas preferências, esses hábitos. E essa indução, ela não vai só pelo exemplo concreto, vai também pelas emissões de pensamentos que nós temos. E um ambiente, ele pode ser caracterizado pela natureza dos pensamentos que são ali cultivados. Por que que nós nos sentimos tão bem, tão aliviados das nossas angústias, quando nós entramos na casa espírita? Nós chegamos, parece que atravessamos um portal que começa a desanuviar. Começa a vir outra ordem de equilíbrio em nós. Toda aquela tensão, todo aquele desgaste começa a dissipar em nós e nós vamos sentindo mais leves, mais felizes. Por quê? Porque a natureza dos pensamentos que são cultivados na casa espírita são natureza de pensamentos superiores. Então isso traz um bem-estar. Vamos para um ambiente conturbado, agitado, onde ali prolifera desequilíbrio, o mau comportamento, os vícios. Pode até não ter ninguém ali. Aqueles que são mais sensíveis sentem que aquela atmosfera, ambiente, ela é mais pesada, ela é mais carregada. Isso então nos mostra o quanto os nossos pensamentos estão determinando aquilo que nós estamos experimentando na vida e dando-nos a oportunidade de evoluir ou não, ou ficar estacionados nas nossas imperfeições. Então, cada pensamento conta na nossa evolução, sim. Por isso que sempre que nos vem alguma ideia infeliz, nós temos que substituir aquele pensamento. Não é lutar contra ele, não é dizer, eu não quero pensar tal situação. Não, é substituir. Vem algo que já somos capazes de identificar que é inferior, vamos pensar em algo diferente? Vamos pensar nas belezas, nas harmonias da vida, nas grandes ideias, nas reflexões. Por que que os espíritos nos falam tanto de dedicação ao trabalho? Trabalho no bem, trabalho profissional, fazer o melhor de nós, onde nós estivermos. Por que que eles falam tanto isso? Porque é uma forma de tirar o foco da nossa atenção. Procurando trabalhar bem, eu não alimento pensamentos inferiores, porque eu presto atenção no que eu estou fazendo. Eu desvio o foco da atenção do que é inferior para aquilo que é normal para superior. Por isso que nós temos que pensar isso. Cada pensamento nosso está contando em nossa evolução, está determinando o rumo dessa evolução. E aí temos que falar das palavras que diariamente nós vamos produzindo, que contam muito na nossa evolução espiritual. O sábio benfeitor Hamed, no seu livro Renovando Atitudes, capítulo 27, ele nos fala o grande poder que as palavras têm. A palavra é capaz de nos permitir muitas realizações, e não há nada de mágico nesse poder das palavras. Ele disse assim, olha, todos nós recebemos e transmitimos mensagens articuladas constantemente, remetemos essas mesmas informações ou não, ou melhor, retemos, realizamos somas ou subtrações mentais com palavras e atitudes vivenciadas atualmente e com outras recebidas anteriormente, para chegarmos a novos conceitos e conclusões sobre a realidade. A maior parte das coisas que nós sabemos não vem da nossa experiência direta. vem daquilo que nós somamos com a nossa, o nosso conhecimento, mas que vem através das palavras de outras pessoas. A ideia que nós fazemos, por exemplo, sobre determinadas figuras da política nacional. Alguém conhece esses figurões? Eu não conheço pessoalmente nenhum deles. Tudo que eu sei é porque veio de alguém que disse, alguém que falou, alguém que escreveu. E a ideia que eu tenho sobre essas pessoas que eu não conheço pessoalmente, que nunca vi pessoalmente, veio pela palavra de outras pessoas. Os conhecimentos que eu detenho, a maior parte deles não vem da minha experiência direta. Vem do que eu aprendo, do que eu li, do que eu ouvi de outras pessoas. Muito pouco nós sabemos sobre a vida a partir da nossa experiência direta. A maior parte nós estamos apenas confirmando ou não o que os outros disseram. E aí é essa ideia. A nossa ideia de realidade, ela é construída sobre o que os outros falam. E o que nós estamos falando está, de alguma forma, construindo a realidade para outras pessoas. Se eu começar, por exemplo, eu sou professor, trabalho com adolescentes. Se eu começar nas minhas aulas, transmitir a essa geração ideias muito negativas sobre a vida, se eu transmitir a eles ideias muito pessimistas a partir de uma realidade que eu vivenciei e vivencio até hoje, eu estarei criando neles uma ideia negativa sobre o mundo. E acreditem, todos nós estamos fazendo isso com os jovens hoje. Por que que muitos jovens hoje não estão interessados, muitas vezes, em planejar uma carreira, trabalhar, em fazer algo significativo e marcante? Por que que muitos jovens estão hoje optando pelo suicídio como forma de fugir das suas angústias? Há inúmeras causas, mas uma certamente ela é importante. Nós falamos tão mal do mundo que nós estamos oferecendo para eles, dizemos tão mal das pessoas que ocupam esse mundo e criticamos tudo tanto e passamos uma mensagem tão negativa sobre a vida que eles acabam acreditando. E de alguma forma nós fazemos isso até sem pensar, porque estamos reproduzindo os discursos de outras pessoas também. Então nós temos que ter uma cautela muito grande, porque nós criamos realidade a partir do que nós falamos. Quando eu falo algo e falo com convicção, as outras pessoas assimilam e absorvem isso ou não. E vejam, até para sustentar essa ideia, que é o nosso discurso dessa palestra, estou buscando a palavra de outros que têm maior respeitabilidade para dar fundamento a isso que nós estamos falando. Veja o quanto as nossas palavras, elas são importantes, então. Nós tendemos a aceitar ou não a vida conforme ela nos é apresentada. Por isso que nós temos que pensar muito sobre o que nós estamos idealizando sobre o mundo e dizendo sobre esse mundo e sobre nós mesmos. Vocês já devem ter ouvido falar que quando nós dizemos que algo é muito difícil, aquilo parece que se torna impossível, não é? E de fato, há um mecanismo que acontece em nossa mente assim. Nós começamos a negar tudo e começamos a falar que tudo é difícil, tudo é negativo, realmente nós tiramos a nossa própria força de ação. Por quê? Nós estamos criando essa ideia para nós mesmos, de dificuldade. Quer dizer então, Antenor, que se eu começar a falar que eu vou ficar rico? Não. Não são essas situações que nós estamos dizendo. É algo mais profundo, é algo que envolve as nossas motivações, as nossas crenças, as nossas ideias. Há pessoas que elas vão envelhecendo, por exemplo, e elas só são capazes de relembrar das situações amarguradas que elas viveram na vida, das dores, do sofrimento. E essa pessoa chega ao final da vida, muitas vezes, com uma ideia profundamente negativa da vida que ela teve. Por quê? Ao contar e recontar as suas histórias, a pessoa só lembrou daquilo que era triste, daquilo que era infeliz. E a pessoa acaba acreditando que teve uma vida infeliz. É isso que nós fazemos diariamente quando nós lamentamos. A gente lamenta um dia nublado. Ah, hoje o dia está feio, que dia desagradável, queria ficar em casa. E realmente é o sentimento que nós temos. Mas um dia nublado significa nuvens. Nuvens significa água. Água significa vida. Nós precisamos de água para a nossa vida material. Então, na verdade, nós temos que recontar essa história. Hoje não temos a beleza do sol, mas teremos depois a beleza da chuva. E à medida que recontamos essas experiências de modo positivo, nós passamos a ver que há positividade em nossas vidas, que há fatores favoráveis para todos nós. Veja como nós vamos criando a nossa própria realidade. Nós vamos plasmando o mundo por aquilo que nós estamos falando diariamente. E ainda Hamed nos diz isso, olha. Reconstituímos ocorrências passadas, antevemos fatos futuros, iniciamos e alteramos processos fisiológicos na intimidade de nosso organismo com nossas afirmações verbais negativas e positivas a pessoas que adoecem de tanto reclamar, de tanto lamentar, de tanto esbravejar, de tanto falar algo negativo. Por quê? Porque a palavra ela confere força ao pensamento. Quando falamos, os nossos pensamentos ganham mais força. Por isso que nós temos que exteriorizar, por exemplo, emoções, sentimentos conturbados. Por quê? Nós começamos a entendê-los para poder solucioná-los. Nós temos que falar do que sentimos, do que vivemos, para poder captar o sentido daquela experiência. Então, falar dá todo o sentido e toda a força ao pensamento. Dá toda a condição para o pensamento se direcionar para aquilo que é o mais acertado, que é o mais adequado. E aí, nós, pensando nesse poder das palavras, em toda essa influência, escrevemos um livro, o livro chamado Poder das Palavras. E lá temos uma ideia nossa, original, que diz assim: nossas palavras são como as sementes presentes nas cipselas do dente de leão. Cipselas são essas pluminhas aqui, de uma planta muito comum, uma planta que nós encontramos no mundo todo, chama dente de leão. É aquela que quando nós somos crianças, colhemos e sopramos e vemos que aquilo se espalha no ambiente. Sabe por que essa planta ela é encontrada no mundo todo? Porque ela carrega a sua sementinha aqui, ó, nessa pluminha. E ela é uma boa analogia que nós podemos fazer com as nossas palavras. Aquilo que nós falamos, ele vai ser levado de mente em mente. Cada pessoa que nos ouve vai propagando isso. Se encontrar o terreno fértil, ela germina, ela cresce, ela multiplica. Aquilo que nós estamos falando diariamente está se propagando e induzindo pessoas em várias partes do mundo. Tá? Aqui, ó. Uma vez lançadas ao vento, voam longe e, alcançando condições favoráveis, germinam e multiplicam o que trazem em sua essência. Essa planta ela pode se espalhar no mundo todo porque ela tem essa capacidade de dispersão. E as ideias que nós pronunciamos através das palavras, elas podem se espalhar e alcançar inúmeras pessoas que nós nem imaginamos. Então, nossas palavras detêm um poder muito grande. Mas então, vamos falar sobre a ação, o quanto as nossas ações diárias, elas vão caracterizando a nossa vida, vão definindo os rumos da nossa evolução. No seu livro Ser Consciente, o Espírito Joana de Anjos, no capítulo 2, nos fala qual é a característica que as ações têm que ter para que elas resultem em algo concreto, algo objetivo em nossas vidas. Joana de Anjos diz isso, olha: quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental, é aquilo que nós vimos agora com André Luiz, que contribuem para a realização da meta. Então, toda mudança que nós quisermos em nossa vida, primeiro nós temos que desejá-la. Nada virá em nossa vida se nós não desejarmos. O desejo intenso, a aspiração, o querer é fundamental para que algo ocorra. Mas não é a única condição imprescindível. Existe uma outra, que é essa daqui, ó. Através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito, como decorrência normal do querer. Se nós não tivermos uma ação contínua de esforço para manter uma conduta, um padrão, uma atitude, nós não veremos resultado de nenhuma aspiração nossa, de nada que nós pretendemos alcançar na vida. Então isso nos mostra que tudo aquilo que nós vamos fazendo, nós tendemos a consolidar como um padrão nosso. Se eu tenho um hábito infeliz e eu fico repetindo ele, aquilo vai se cristalizando em mim, vai se fundamentando e vai se tornando parte do que eu sou. Por isso que nós temos que aspirar por mudanças dos hábitos infelizes, deixando-os de realizar, incorporando novos hábitos, novas atitudes, novas ações. E temos que ter o esforço de mantê-las. Para isso, nós vamos então usar outros recursos, mas temos que entender que se queremos mudança em nossas vidas, temos que ter ações diferentes daquelas que nós temos tido. Ou nós vamos esperar a dor chegar e dizer, muda agora. Não, nós podemos mudar desde já. Podemos mudar aspirando, desejando, almejando. E vamos consolidar essa mudança através de atitudes, de esforço contínuo, sem desistência. E temos exemplos para mostrar o quanto as pequenas atitudes da vida têm importância fundamental para as nossas vidas e para a nossa evolução. Nós vamos perceber que a nossa vida, ela é fundamentalmente dependente de pequenas experiências, pequenas situações que nos favoreceram a existência. Aqui todos nós temos com certeza alguém que fez parte da nossa história de vida aqui e que por pequenos favores, por pequenas ações, essas pessoas foram fundamentais em nossas vidas. Desde o momento em que nós nascemos, nós estamos na dependência um dos outros. As pessoas que nos cuidaram, para muitos foi a mãe biológica, para outros foram almas generosas que surgiram no caminho e acolheram essa pessoa. E alimentaram, limparam, encaminharam, ajudaram a levantar quando caiu. Quando essa pessoa ingressou na vida escolar, alguém a ajudou a traçar as primeiras linhas com lápis para aprender a escrever. Quando nós mais adiante começamos a ter maiores responsabilidades, nós contamos com a ajuda de colegas, de amigos, que foram nos prestando pequenos favores. E nós também fomos fazendo isso ao longo da vida. Se nós formos contar o quanto a nossa vida esteve na dependência de ações pequenas realizadas por outras pessoas, nós vamos ver que nós somos devedores de milhares de pessoas que passaram pela nossa vida, pelo nosso caminho. Os nossos primeiros empregos, geralmente, como se conseguia emprego alguns anos atrás, era por indicação. Um vizinho sabia que tinha alguém que precisava começar a trabalhar. E aí ele ia lá e falava na empresa, ó, tem uma pessoa, vou falar para ele vir falar aqui com você. E aí começava a oportunidade de trabalho. E até hoje nós dependemos muito dessa possibilidade de indicação para a gente conseguir resultados materiais na vida. Então esses pequenos favores que nós vamos mutuamente prestando uns aos outros, nós não imaginamos o alcance que isso tem. Imagine você dar a alguém oportunidade de trabalho, dar a alguém oportunidade de crescimento, e é apenas uma indicação. Você foi apenas o elemento de ligação, porque o mérito depende daquele que vai iniciar. Ele vai se esforçar ou não para ser merecedor daquela oportunidade. E é assim para tudo na vida. Nós recebemos inúmeros favores o tempo todo e estamos prestando favores o tempo todo. O importante é que quando nós partimos dessa vida, nós partamos daqui como sendo aqueles que mais deram do que receberam. Porque infelizmente há pessoas que contam muito com o auxílio do outro, mas pouco oferecem de si para o outro. Nas situações comuns, corriqueiras, nas situações banais, nas situações simples da vida. Podemos trazer como valor das pequenas atitudes os exemplos que nos influenciam. Observem como os filhos reproduzem os padrões de comportamento dos pais. É impressionante ver os nossos filhos, estou com as minhas duas filhas aqui, a mais velha não pode estar. Eu identifico nelas inúmeras falas minhas, inúmeras atitudes minhas, que vão demonstrando o quanto eu influenciei ao longo da nossa convivência. E assim nós vamos percebendo o quanto nós estamos influenciando o mundo a partir dos nossos exemplos. Nós podemos trazer como exemplo das pequenas atitudes o como a difamação ela vai se estabelecendo por pequenas injúrias ou divulgação de defeitos. Talvez esse seja um dos exemplos negativos mais comuns da nossa vida. Como nós falamos mal das pessoas. Como nós ouvimos falar mal das pessoas com frequência. E isso é algo que nós temos que refletir muito, porque às vezes a gente pode estar interferindo negativamente na vida de alguém por um simples comentário, por uma simples colocação que nós fazemos, destacando o defeito de alguém. E nós estamos criando um impedimento na vida daquele ser. E nós nem percebemos, só comentei que fulana fez tal coisa, ou se envolveu em tal situação. Foi só um comentário, mas nós não sabemos o quanto esse comentário vai repercutir na vida daquela pessoa. E lembre-se, mentalmente nós estamos nos ligando a cada situação que nós comentamos inocentemente, entre aspas. Trazemos ainda como exemplo o quanto as informações, imagens com grande potencial perturbador para a nossa existência, nós recebemos dos meios de comunicação e nos nossos dias pelas redes sociais. Então, isso se generalizou de uma forma muito intensa. Nós recebemos uma notícia pelo celular e imediatamente já pensamos, já emitimos um julgamento, já propagamos aquilo. E nós já vimos que isso teve interferências até na eleição de um governante de um grande país. Então vejam como as notícias, as informações que nós ajudamos a propagar interferem na coletividade. As nossas pequenas ações em ligar um televisor para assistir um telejornal vai ser ali o início de uma influência que vão estabelecer sobre nós. O compartilhar um vídeo, também nós estamos fazendo essa propagação de ideias que vai impactar na vida de outras pessoas. Então as nossas ações diárias têm uma importância, um peso que nós não imaginamos. E tem resultados que nós colheremos inevitavelmente. E o perdão diário? Como nós precisamos exercitar isso diariamente? Porque as pessoas estão falhando com frequência e isso é natural. Porque é da natureza imperfeita do homem falhar. E nós precisamos nos perdoar mais e termos mais compaixão por aqueles que erram. Aqueles que erram pouco, aqueles que erram muito, precisam dessa atitude frequente do perdão. Mas nós só atingimos o grande perdão para os grandes desequilíbrios, os grandes erros, se nós praticamos o perdão nas situações comuns, nas situações corriqueiras. Nós não podemos guardar mágoas das pessoas por coisas simples. A mensagem do Evangelho ela é muito clara, olha. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Quantas vezes nós cobramos rigorosamente das pessoas que nós amamos, e a gente até diz, fosse um estranho, eu relevava, mas é meu amigo e me magoou. Mas é aí que ele precisa mais do nosso perdão. Perdão se falou algo e sem pensar, se tirou algo de nós de maneira leviana, se nos prejudicou de alguma forma. É essa atitude comum de perdoar, de aceitar que o outro erra mesmo, porque é imperfeito como nós erramos, que caracterizará em nós uma disposição, que vai criar em nós a disposição a perdoar nos momentos cruciais da vida, quando a vida nos chama realmente aos grandes testemunhos. Por isso que é uma atitude diária que nós temos que ter para com o outro e para com nós mesmos, porque nós também erramos muito contra nós mesmos. E há pessoas que não se perdoam porque não estão conduzindo a sua vida da forma como gostariam. Então o auto-perdão e o perdão à coletividade é algo fundamental que precisamos pôr em prática em nossas vidas. E não esquecer que o auxílio espiritual e a obsessão se estabelecem em decorrência de pensamentos que formulamos e alimentamos diariamente. Diariamente nós estamos em sintonia com espíritos que vão influenciar a nossa vida ou não. E é algo tão simples que nós podemos fazer, que tem um impacto tão grandioso em nossa vida e muitas vezes não damos valor, que é aquele momento que nós convidamos Jesus para entrar no nosso lar, que na casa espírita nós chamamos de Evangelho no Lar. Jesus disse claramente, quando duas ou mais pessoas se reúnem em nome dele, ele está presente. Ah, isso é só no plano conceitual, Antenor, não é assim, está assim, gente. Quando nós nos reunimos para ler o Evangelho, uma fagulha do pensamento do Cristo se dirige ao nosso lar. Porque ele, como um espírito puro, governante dessa terra, desse planeta maravilhoso, ele está conectado com cada um dos 7 bilhões de encarnados aqui. E os desencarnados, que talvez sejam mais de 20 bilhões, também, de alguma forma, o espírito crístico, ele tem essa propriedade de mentalmente se ligar aos seus tutelados. Então Jesus está no nosso lar, sim. Os nossos irmãos evangélicos representam dessa forma, numa das ilustrações que tem das obras deles, e é assim mesmo. Jesus está no nosso lar quando nós falamos dos seus ensinamentos, quando nós refletimos sobre aquilo. É uma reunião tão simples, são 30 minutos só. É uma leitura, talvez um copo d'água, se você está habituado, uma jarra para fluidificação, uma prece. É tão simples, mas é tão importante para o equilíbrio de um lar. Quem cultiva essa prática sabe o quanto ela é benéfica, o quanto ela é positiva. Imagina naquele momento, recebendo os benfeitores, o pensamento de Jesus, o clima, a atmosfera espiritual do nosso lar. E é algo simples. É algo que nem é diário, é semanal. Então é algo muito importante. E é uma atitude positiva em nossas vidas, com certeza. E podemos pensar que nos momentos mais obscuros de nossa vida, mais difíceis, existe uma pequena luz que nós podemos acender. Um ato simples, comum, tão simples, mas que é capaz de espantar a escuridão que está ao nosso redor. Os momentos mais difíceis da minha vida, eu me vali desse recurso tão simples, tão comum, mas que tem uma importância tão grande, que é a oração. É aquele momento que parece que a dor é que nos mostra o grande valor que ela tem. A oração é um ato simples, é uma atitude simples que nós podemos ter perante a vida, mas que ela repercute de uma forma profunda, nos conduzindo para a elevação espiritual. Pequena luz na escuridão, como és bendita a oração. É assim que nós temos que pensar. Toda vez que nós nos defrontamos com situações enigmáticas da vida, com situações desafiadoras, ou situações comuns que nós não sabemos o que fazer, como nos conduzir, é a oração que vai nos conectar a esse mundo superior e vai nos conduzir ao acerto. Porque através dessa ligação mental voluntária que nós estabelecemos, recebemos um influxo de mentes superiores, que vão nos sugerir os melhores caminhos para a nossa evolução. E aí então, nós vamos ver que o Evangelho, ele é repleto de símbolos, de exemplos, de como pequenas atitudes são grandiosas perante Deus. Jesus, numa ocasião, ele quis mostrar isso para os discípulos. Eles estavam no templo de Jerusalém e Jesus observava os ricos, os poderosos, ofertando grandes quantias para o templo. E ele observou que humildemente uma viúva, e a viúva era alguém muito desprotegido naquela época, como até bem pouco tempo foi em todas as sociedades. Mulher sem o marido era relegada praticamente à miséria. E ela oferecia duas moedinhas de valor inexpressivo. Jesus, vendo aquilo, ele chamou os discípulos e falou: olhem aquela mulher, ela é a que está dando maior oferta ao templo, ela é o que está dando mais do que todos os outros. Naquele momento Jesus estava dizendo a grandiosidade das pequenas atitudes. Porque não importa o quanto você está fazendo dentro daquilo que você acredita, é de boa vontade? É por amor? É por cumprimento ao dever de consciência? Então é muito o que você está fazendo. Então doar muito ou pouco, não importa. Importa é o seu coração naquele momento. Que diferença vai fazer eu trazer 2 quilos de alimento por mês ao centro para compor uma cesta básica, para aliviar o sofrimento de uma família carente? Mas se eu faço isso com amor, isso é grandioso. Isso tem um valor muito grande. Foi o que Jesus quis dizer. Eu posso ajudar pouco? Já é muito. Eu posso ajudar muito, que para mim nem é muito, é pouco, já que eu tenho muito? Também é muito. Porque o que importa é o quanto nós nos doamos naquilo que nós fazemos. Às vezes a gente acha que o mais importante são aquelas obras que vão atingir milhares de pessoas. São muito importantes também. Mas as pequenas ações são muito significativas. E nós temos alguém que teve essa inspiração, porque ela compreendeu as lições de Jesus, que foi Madre Teresa de Calcutá. Tem muitas falas que são atribuídas a elas e a gente não tem como ter certeza se são ou não. Mas algumas a gente tem certeza, como essa, por exemplo. Olha, nunca compreenderemos o quanto um simples sorriso pode fazer. Sorriso, ele abre portas, ele abre corações. E ela tem um pensamento que ela trouxe nesse documentário, no qual ela foi entrevistada, e ela então exprimiu o pensamento que ela tinha sobre as pequenas atitudes perante a vida. Nós não vamos ter o áudio de fundo, mas nós vamos ver aqui na legenda, eu vou narrar para vocês o que ela disse então nesse documentário. Acho que a gente precisava clicar lá para dar o play, porque aqui ele não vai acionar. Isso. Uma pena que nós não vamos ter a música aqui de fundo, mas depois no link nós vamos ver o vídeo completo que eu vou deixar para vocês. Então ela disse assim, exprimindo a ideia que ela tinha sobre o bem, olha só. Não se trata de quanto se faz, do tamanho das tarefas. O que importa é o amor com que se faz. Somos seres humanos e para nós tudo parece pouco. Mas uma vez tendo se doado a Deus, Deus é infinito. E qualquer ação, por pequena que seja, se torna infinita. Porque Deus é infinito. Não há medida para Deus. Esse é o pensamento que essa mulher tinha das obras assistenciais. Quem leu sobre ela, quem conhece Madre Teresa, já deve ter ouvido falar que ela criou uma obra de grande alcance na Índia e até em outras partes do mundo. Mas ela começou como? Ela iniciou a sua tarefa tirando uma pessoa do meio da rua e pondo na calçada. Foi o momento que ela se apercebeu de que ela não podia viver fechada no convento, apenas cuidando de crianças ricas. Ela tinha que se entregar aos pobres. E ela, em toda a sua prática, até quando ela já tinha muitos recursos, ela continuou entendendo que são as ações individuais, pontuais, por menores que sejam, que vão fazer toda a diferença na vida do outro. Quando ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz, perguntaram para ela, o que podemos fazer para promover a paz mundial? Aí todo mundo ficou achando que ela ia dar um grande programa de intervenção na sociedade. Ela falou algo simples, uma atitude simples. Voltem para os seus lares e amem suas famílias. É o segredo. Começa a amar aqueles que estão ao seu redor. Começa a servir aquelas pessoas que você está convivendo. Começa a oferecer o melhor, ainda que muito pouco, porque Deus vai saber tornar isso tudo grandioso. Por isso que nós precisamos nos convencer disso. Cada ação, cada palavra, cada pensamento que nós fazemos fundamentado na lei de amor é o que vai fazer toda a diferença em nossas vidas e na vida do outro. É isso que realmente vai ser significativo e importante e que quando chegarmos do lado de lá vai fazer toda a diferença na nossa vida. E até aqui mesmo, até nessa vida nós já somos capazes de perceber o quanto as nossas pequenas atitudes são valiosas. E para a gente encerrar essas reflexões da noite, vamos lembrar de uma palavra, de uma ideia que o médico de nossas almas, o governador espiritual da Terra, nosso mestre, Jesus, nos falou. Olha só, Qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão, a sua recompensa. Absolutamente nada que nós fazemos pensando no amor do próximo, ou melhor, no bem do próximo e por amor a ele, nada se perde. Nada passa sem influenciar profundamente a vida. Então que Jesus nos inspire a todos, nos abençoe, nos dê força para vivermos as nossas vidas e termos essa compreensão. As condições melhores para a nossa evolução todos nós já temos. As melhores experiências já estão fazendo parte da nossa realidade. É só fazer com mais amor, com mais carinho, com mais atenção pelo próximo e por nós mesmos, nós vamos perceber o impacto que nós vamos produzir no mundo. Que Jesus abençoe a todos. Então, muito obrigado.